nasce algo novo em mim, ó Deus. O que eu esperava dessa vida é quase nada se comparado ao que ganhei de ti. Fiquei feliz, era o que eu sempre quis, te amar e nada mais. Me deixe paz e amor também lá em Salvador. Devagarinho eu te fiz crescer, te amo.